essa novinha perigosa, né? É tirada santinha? É mesmo, é? Ah, o bonecão da estrela da rocha dela! Novinha perigosa, tirada santinha. Hoje é você, amanhã sua amiguinha. Eu falei calma, que hoje tem pras duas. Essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua. E a amizade continua. Essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua, essa é dela. E a amizade continua. Essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua. E a amizade continua. Essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua. Eu já peguei mais. Meu bem, que melodia linda. Aqui eu não quero briga, tá? Ó, você já viu, a Mariana não briga com a Juliana, a Judite não briga com a Olga, a Yasmin não briga com a Andressa, a Isaura é a mais sossegada delas. Então, meninas, comporte, tá? Novinha perigosa, tirada santinha. Hoje é você, amanhã sua amiguinha. Novinha perigosa, tirada santinha. Hoje é você, amanhã sua amiguinha. Eu falei calma, que hoje tem pras duas. Essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua. E a amizade continua. Essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua, essa é dela. E a amizade continua. Essa é dela, essa é sua, essa é dela, essa é sua, essa é dela. E a amizade continua. Essa é dela, essa é sua, essa é dela. E a amizade continua. Vocês têm de aprender a compartilhar, igual no WhatsApp, Instagram e Facebook, tá? Me compartilhe, tá? A bonecão da estrela!